Chica admirou, cê, do berro que o gato deu. Miau! Atirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, Dona Chica.